que tu tá atrás, o que tu faz, o que tu quer, onde tu vai buscar, diz logo então quem tu é, o que te traz aqui, o que tu quer, paz, eu quero mais, demorou é correria, então já é, o que tu tá atrás, o que tu faz, o que tu quer, onde tu vai buscar, diz logo quem tu é, o que te traz aqui, o que tu quer, paz, eu quero mais, demorou é correria, então já é, a gente tenta ser o que não é, dá errado, tá manipulado, jogo pro outro lado, qual é o teu problema, sangue bom, tá bolado, Ronaldinho pode tá bolado e tá endinheirado, e tu, quanto tem, me diz o teu salário todo e quando sobra 100, cê quer dar um rolê com a sua mina uma vez no mês, mas é conto de fada, irmão, tudo que eu suei, eu já fui lego, fui peão, operário que tu imaginar, eu trabalhei, e quantas vezes eu tava certo e me calei, já chorei, já sorri, já cansei, me iludi, nunca desisti pra parar, pra me questionar, nunca insisti também, eu fui sempre empregado, fiel da novela, do bem, o feliz, eu sei o meu papel qual é e nunca vai além da cozinha, eu vi quem é quem, vi que eu não sou ninguém, tá atrás, o que tu faz, o que tu quer, onde tu vai buscar, diz logo então quem tu é, o que te traz aqui, o que tu quer, paz, eu quero mais, demorou é correria, então já é, o que tu tá atrás, o que tu faz, o que tu quer, onde tu vai buscar, diz logo quem tu é, o que te traz aqui, o que tu quer, paz, eu quero mais, demorou é correria, então já é. Pavé à la plage, alors où est donc la mer? Paris m'avait pris en otage, mais j'ai fui de l'autre côté de la terre sur un autre hémisphère. Et j'ai laissé faire en terre étrangère, sans escale ni frontière. Si sous les palmiers à la rage, alors où puis-je fuir la guerre? Rio m'a rendu hommage avec une salve de revolver. J'ai connu la misère, vu les pleurs d'une mère et la joie de retrouver des êtres chers. Connexion HLM et favela, les halles, Ipanema, Copacabana, hippie hop et samba. Laisse tes baskets, mets tes tongs, fume des spliffs comme DJ Chong. Sans façon, je suis pas de façon, le monde tourne en toute saison. Je m'en fais pas mon gars, oui c'est bien mon cas. Bouffe le monde comme un encas, plus vitaminé que spécial cario. Comme un collier pour mes yeux, purgatoire pour les cieux. Je crois même que j'ai rencontré Dieu. O que tu tá atrás, o que tu faz, o que tu quer, onde tu vai buscar, diz logo então quem tu é, o que te traz aqui, o que tu quer, paz, eu quero mais, demorou é correria, então já é, o que tu tá atrás, o que tu faz, o que tu quer, onde tu vai buscar, diz logo quem tu é, o que te traz aqui, o que tu quer, paz, eu quero mais, demorou é correria, então já é.